te amar. Um dia vai ter paz, nossa estrela vai brilhar. Te peço, não desista. Hoje eu acordei com um pensamento lindo. É raro alcançar daqui o paraíso. Às vezes me pergunto por que eu não consigo acertar o alvo, o meu objetivo. Falta entender o sentido da liberdade. Depende de você, da sua capacidade. Depende das escolhas aqui feitas nesse mundo. Se vai fazer efeito e dever no seu futuro. O que me faz feliz, nada mais que um abraço. Vida de artista, tá sabendo, não é fácil. Sou um ponto luminoso que vive no espaço. Já estou acostumado, exposto ao descaso. Não canso de esperar a paz que tá perdida. Mente que infelizmente a guerra financia. Não consigo dormir, muito menos sonhar. Te peço, não desista, vale a pena tentar. Nada é impossível, impossível é não tentar. Um mundo tão carente, é importante amar. Um dia vai ter paz, nossa estrela vai brilhar. Te peço, não desista, vale a pena. Nada é impossível, impossível é não tentar. Um mundo tão carente, é importante amar. Um dia vai ter paz, nossa estrela vai brilhar. Te peço, não desista, vale a pena. Talvez a minha luz tenha se apagado naqueles momentos que ando ofuscado. Eu viso vida longa e paz na consciência. Já fiz, faço de novo, não viso recompensa. Aqui nada mudou, impossível de mudar. Continuo nos debates, minha forma de pensar. Que nada é por acaso, quem nunca teve um sonho. Nas férias e no mar, e curtiu o final de ano. Mas não é bem assim, sem pensar a gente faz. Quando estou de boa, alguém tira minha paz. É, eu sei, o sentimento é puro. Também tenho família e às vezes me seguro. Porque é assim, sofri da nossa história. Me pergunto todo dia, por que que não melhora? É fácil entender e se pôr no meu lugar. Te peço, não desista, vale a pena tentar. Nada é impossível, impossível é não tentar. Um mundo tão carente, é importante amar. Um dia vai ter paz, nossa estrela vai brilhar. Te peço, não desista, vale a pena. Nada é impossível, impossível é não tentar. Um mundo tão carente, é importante amar. Um dia vai ter paz, nossa estrela vai brilhar. Te peço, não desista, vale a pena. Ser forte e resistir, como o vento tudo passa. Porque sou de um povo, de uma origem, de uma raça. Sei bem o que é pensar e permanecer calado. Sei bem qual é a dor de ficar e não ser notado. Mas sou o que fere, não passa. E o que passa deixa saudade. Vou fingir que é normal pro moleque da minha idade. Se travei uma batalha, uma guerra pelo meu filho. Se não fui reconhecido e no final fiquei sozinho. Um dia eu saí e constituí a minha. Aprendi que o homem não é nada sem família. A sua felicidade dependia do meu sucesso. Mesmo estando longe, quem me fez eu voltar perto. Mãe, em vez de lágrimas, queria te ver sorrir. Amor condicional, coração de mãe assim. Impossível esquecer e deixar de recordar. Te peço, não desista, vale a pena tentar. Nada é impossível, impossível é não tentar. Um mundo tão carente, é importante amar. Um dia vai ter paz, nossa estrela vai brilhar. Te peço, não desista, vale a pena. Nada é impossível, impossível é não tentar. Um mundo tão carente, é importante amar. Um dia vai ter paz, nossa estrela vai brilhar. Te peço, não desista. Vá. vale a pena tentar.